Oxalar 6326, pista livre autorizado. Pouso, vento no 60 graus, 089. Ajuste no 012. 112, pouso autorizado. Oxalar 6326. Oxalar 6213, decolado ao 57, controle 119, decimal 35. 1935, 6213. Salvador, boa tarde, aqui na 6213. 6213, contato radar na decolagem, saída da EL, proa de Leda. Proa de Leda, 6213. Oxalar 6326 no solo ao 58 livrar direito no 21 no decimal 9. Acho que é quando possível ser chamado de pouso. Destaque autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 6321. Oi, Salvador, boa tarde, Sinério 6142, ponto de espera pronto. Sinério 6142, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Olimpo 03, decola 1800, controle 19.35. Controle 119.35, Olimpo 03. Salvador, é o Olimpo 03. Olimpo 03, boa tarde, está sob contato radar na decolagem, sobe ao 210, está presente, voa direto Maceió. Presente, voa direto Ceará Caju. Tem condições de voar Maceió? Afirmativo. O senhor vai voar Maceió da presente para levar as decolagens do setor norte. Da presente está autorizado pro de Maceió, direto nível 210. Afirmativo, limpo 03. Salvador, para informação do Índia Novemberal, só tem lançamento de PQD em Veracruz, tem informação sobre isso? No momento não temos lançamento de PQD na área de Veracruz, tem previsto somente um notão para a realização de PQD. Ok, muito obrigado. informação. Índia Novembro. Papa Tango, Mike, Papa Father, Hangar 3 on board, 4 hours, you and still connected again, goodbye, thank you, Papa. Três razão de subida? Enter runway 17. Oxenar, meu no 42, prezado a decolagem, pista 10, vento no 60 graus, 10 máximo. De Novembro Alfa, tem frequência livre para coordenação, chama no regresso. Frequência livre para coordenação, chama no regresso. Lúcio, Costa Azul, é 500 pés via linha Litoral Sul, via Litoral Sul, 0140 é o código, 1935 é o controle. Turn to 117, report ready to take off, Mike Papá Papá. Report ready for take off, Papá. Zero 08 a bordo, no pátio 4, acionamento táxi de... E decolagem, chama agora a torre 18.6. 7. 2, 5, Oxenar 62, boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde, novamente, Oxenar 61, no 42, cruza 1.400. Oxenar 61, no 42, boa tarde, está sob contato radar na decolagem, sobe a nível de voo 350. Após 2000 pés, está autorizado para a direta de Jamo. Ok, após 2000, voa Jamo, 6142. 2, confirme sua razão de subida. Mantendo 1200 agora, inicialmente. Gente. Clear tank cover on 917, windy 160 degrees on 0 knots. Clear tank cover on 917, Mike Papa Papa World. 1 pronto para atacar. Autorizado, táxi até interseção, reporte na interseção, pronto para decolagem. Vai reportar o Lima. Minas, nível 380, tá ciente da informação Papá para cópia de autorização de trás. Autorizado Campinas, nível de voo 360, subida da Euleda Bridge, primeira curva direita após a decolagem, via Pesoluno 6, BHZ e após Zanetti. O transponder, senhor, aguarde uns minutinhos para o transponder, o controle 1935. É, poderia repetir a partir da saída da Euleda Bridge? É, o senhor vai aguardar um minutinho o transponder, e a rota vai ser a Pesoluno 6, BHZ, Bravo Hotel Zulu, após a NET, após conforme a rota do plano de voo. E o controle em 1935. Vai ver, papá. Vai. Vai lá. E 1935, controle. Nível 360, aguardando o transponder, então, azul, 4131. Correto. Eu vou passar o transponder em poucos instantes, senhor. Sem problema, está na guarda. No 9, principal 35. 1935, graças, senhor, até já. Papá Romeu Lima. Até mais. Azul 4131, confirmando o código transponder 5502. 5502, graças. Correto, senhor, para puxar sonar. Chamará. Vai reportar o Lima. Oxigênio 642, controle? Oxigênio 642, prossiga. Oxigênio 642, vetor radar para evitar tráfego, curva à direita, proa 080. O limite nessa proa será ao passar o nível de voo 220. Após o 220, reassume na proa do Romeu Fox 018. Ok, proa 080, até passar o nível 220, ao cruzar 220, Romeu Fox 018, 6142. Oxigênio 6142, somente para informação, tem aeronave posição de 10 horas, 10 milhas, no rumo nordeste, passando nível de voo 180 para o 210, com uma ground de 260 nós, um alerta da Força Aérea Brasileira. Afirmativo, temos o tráfego no TCAS, 6142. Olimpo 06. Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, alternando no 2545, Recife, Olimpo 06. Boa tarde, Xanair 6314, escuta a informação aqui. Xanair 6314, sendo identificação, voo ITAP Dessal 050. ITAP 050, 6314, graças. Xanair 6142, chame Recife no 2085, alternando no 2545. 12685, 2545, uma boa. Boa. Controle, Papai Romeu Lima, já visual com o pouso. Papai Romeu Lima tem frequência livre. Até o regresso, cara. Até. Então, Oscar, reposta unidade de descida. Oscar, não temos tráfego conhecido a reportar no seu setor, tem frequência livre. Feito para pushback, acionamento. Autorizado, chamo para início de ataque. Autorizado, chamar para ataque. Papapá, chame Recife no 2. Mike papapá, call Recife Center 125.1. If enable 133.25. Ok, call Recife Center 125.1. 133.25. Controle Salvador, 14032, boa tarde. ...032, acena identificação, VoIP, desce ao 060. Pode estar para o 010, 14032. Paulo Azul 4131, tem 69 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alternando Ribeirão Preto para ataque. Taxi é Pate Wind Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Pate Wind Alpha, ponto de espera, chama a torre 186, Azul 4131, boa tarde. Vai atingir o 050-6314. Pé 314, livre de restrições à frente, desce para 2.000 pés, ajuste 1.012. Autorizado sinal RSXI, reporta estabilizado. 2.000 com 1.012, reportará estabilizado o 6314. Controle. Ok, quem falou aqui da para Salvador, está batendo 500 metros de distância, 03, tá bom. Confirme o transpondicionado, Mike Golf Mike. 01 no contato. Somente para informação, tem o tráfego do Tripopa Romeu Lima, que pousou nas proximidades do Costa Azul, mantenha-se atento ao tráfego. Mantenha o litoral sul 500 pés, o ajuste 1012. Reporte no través do farol. Correção, reporte no parque de Pituaçu. Confirme a cor do helicóptero. Azul. Escuro, confirme. Azul ou escuro? Foi, o senhor estava voando nas proximidades do farol da Barra às 2h50 hora local? Negativo. Gente. Controle Salvador, é o Triplo Papá Romeu Lima, decolado Costa Azul, visual com Mike Golf Mike, 500 pés, o destino agora é Praia do Forte, está com 3 a bordo. Gente, confirma, eu não recebo os senhores no radar, o senhor está retaguarda à frente do Mike Golf Mike? Na retaguarda, estou com o 0140. Gente, acione 0140, modo normal, 500 pés, ajuste 1012, mantenha a separação visual com o tráfego do Mike Golf Mike, reporte através do parque de Pituaçu. Vai reportar através do Papá Romeu Lima, já está no através do Pituaçu, cara. Gente, Mike Golf Mike está no através do Pituaçu? Afirmo. Na torre 1862, né? Ai, grato. Torre Salvador, é o Papá, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, prossiga. Ok, amigo, passou o terreno para o Pituaçu. Intenção a seguir para o Pátio 5. Autorizado da presente, aproximação direta, pátio 5, reporte solo controlado. O vento no 60 graus, 08 nós, ajuste no 02. Mike, Golf Mike. Mike. Vitor Bravo Mike está na escuta do controle. Vitor Bravo Mike, check equipamento rádio. Tem um forte ruído, acione transponder 5445, modo normal. Está autorizado a proa da rotatória, 3.500 pés, ajuste 1012. Reporte no ideal de descida, Vitor Bravo Mike. Tripapá Romeu Lima, mantenha a linha do litoral, reporte 30 segundos para o cruzamento do eixo de decolagem da pista 17. 30 segundos da 17, vai reportar o Romeu Lima. Está visual com o Mike Golf Mike? Afirmativo, estou atrás dele. Ok, 7. Muito boa tarde, assinar 6327, sem saber back para a cópia, milhão. 6327, aguarde um minutinho, cópia. Pessoal 35. 1935, boa. Boa. César, ajuste 1012. 13, César, 1012, 4038. Controle Salvador, muito boa tarde, 4131 da Azul, saindo da El, passando 1500 pés nessa escuta. Azul 4131, está sob contato radar, sobre a 360, após 2000 voa Leda, após Leda Bridge. 2000 Leda, Leda Bridge, subindo ao 360, Azul 4131. Mike. Mike. Oi, o Papá Romeu Lima está a 30 segundos para o cruzamento do prolongamento do eixo. Ok, está autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da pista 17. Reporte 30 segundos para o cruzamento do eixo de decolagem da pista 1028. Vai reportar 30 segundos fora da 1028. Afirma. Charlie. Charlie 2, livrando frequência, Mike of Mike. Obrigado, boa tarde. Estabilizando, mas o campo está visto, querido. Gente, complete final, chame torre no 862, é bom pouso. 862, obrigado. Romeu Lima, 30 segundos da 1028. Está autorizado o cruzamento do eixo da pista 1028, reporte livrando mesmo. Vai reportar livrando, Lima. Bom, não, Amador, boa tarde, não. Xené 6314, contigo. Tá, próximo do externo. Xené 6314, boa tarde. Complete aproximação, aguardando o eixo da pista 1028 livre. Temos um tráfego cruzando no eixo de decolagem da pista 1028. Tomarei quando livre, vento 1170 graus, 109. Ajuste 1012. 6314. 6314, quadrando. Xené 6327, pronto para cópia. 6327, pronto para cópia. Autorizado Ilhéus, nível de voo 240, via Golf 677. A subida da El, Leda, Ilhéus. Primeira curva direita após a decolagem. 55 no 5 é o código, 1935 é o controle. Pregou 1396. 396, boa tarde, oceano identificação. Voa Duna dessa 3000 pontos de ajuste 1012. Voa de Duna, 3000, 1012. Voa no 396. 55 no 5. 55 no 5, 55 no 5, posso te falar. Correto, chantar pro chuveiro estacionamento. Tomarei. Salvador, muito boa tarde, eu tô 3155. Para Guarulhos, nível 360, Quebec, na sua escuta. 3155, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Peruísque 50. Subida da El, Leda Bidev, primeira curva direita após a decolagem. 5527 é o código, 1935 é o controle. Agora com controle, 19.35. 119.35, graças, senhor, até a volta. Roteiro de mão. Até mais, até a volta. Atenção Leda, Bidev, vai interceptar pelo Whisky 50, após decolagem, cai a curva à direita, 5527 é o transponder, controle de saída 1219, decimal 35, 3155, confia. Tá correto, 3155, chama para pushback acionamento. Chamará, só confirmando após decolagem, curva à direita, confere, então 3155. Confere, a direita para fazer a da eu. Que grato, então vai chamar para pushback acionamento, muito grato. Salvador, Gol 649, boa tarde. 649, boa tarde, um minutinho, copo, Ilhéus. Ajuda, senhorita, pra onde está o último polo? Tá pra minha frente ou tá atrás de mim? Tá ainda à frente, o senhor tá ingressando na terminal? Mais umas 15 milhas, mais 3 minutos já vai ter a sua esquerda, Morro de São Paulo. Ah, tô visual, capítulo, obrigado. Xené 6314 no solo 26, livrar direito no 21 no decimal 9. Vamos livrar no 219, 6314. Já aconteceu com o plano, tá ok? Tá ok, não poderia iniciar a partida? Só um minutinho, colega. Alô, Salvador, boa tarde, o Xané 6314, na sua escuta. 3 no 4, táxi autorizado, Alfa Juliette.